Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos e Desafios do Ministério. Hoje a gente vai dar sequência à leitura Mães em Oração, livro da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o capítulo de hoje fala: O que devemos ensinar? A palavra que não pode faltar. Nos dias de hoje, o conhecimento se multiplicou. O número de escolas cresceu, mas infelizmente não estamos fazendo de nossos filhos verdadeiros pensadores. E para completar, temos os meios de comunicação, principalmente televisão, celular, que seduzem nossos jovens e nossas crianças com estímulos rápidos e pré-fabricados, capazes de transportá-los, sem que seja necessário fazer o mínimo de esforço. Esses bombardeios de estímulos são nocivos porque, aos poucos e em pouco tempo, as crianças e os adolescentes vão perdendo o prazer de outros pequenos estímulos da rotina diária. E assim, vamos produzindo uma geração de insatisfeitos. Viver sem problemas é impossível. O sofrimento tem a capacidade de nos construir ou destruir, mas se vivemos sob a direção da fé, da palavra de Deus, o sofrimento vai construir em nós a sabedoria para lidarmos com os problemas e sabermos sair deles sem sequelas. Precisamos educar os nossos filhos de acordo com essa palavra e não segundo as sugestivas palavras deste mundo. As crianças e os jovens conhecem muito do mundo, mas estão conhecendo pouco a respeito de Deus. Eles raramente sabem pedir perdão, reconhecer os seus limites e não têm ideia do que significa se colocar no lugar do outro. O resultado disso é uma geração de jovens que se drogam, que buscam prazeres momentâneos, que vivem estressados e são rebeldes, crianças agitadas, inquietas, agressivas. Precisamos ensinar os nossos filhos a contemplar o belo, a aprender a lidar com os fracassos, com as falhas e as decepções. Precisamos ensinar os nossos filhos a pensar antes de reagir, a expor e não impor, e principalmente ensiná-los a cuidar de sua vida espiritual. Precisamos ensinar os nossos filhos a escolher a parte boa, a buscar o primeiro reino de Deus e a sua justiça, pois seguramente, se eles aprenderem isso, as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Um bom dia e até amanhã!